Namastê, irmãos, irmãs, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade. Uma boa noite para todos. Está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na Esotérica FM, sempre às 21 horas, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e também aspectos da espiritualidade humana. E como sempre, iniciaremos esse programa pronunciando o mantra da vida interna, o mantra da vida una, composto pela doutora Annie Besant, trazendo para esse trabalho as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca, para que possamos ser canais do seu trabalho para o mundo. Então, meus amigos, vamos relaxar o nosso corpo, deixar a nossa musculatura relaxada, procurando deixar a mente livre de qualquer imagem, respirando lenta e profundamente. Vamos fechar os nossos olhos e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. E assim, meus amigos, damos por aberto mais esta edição do programa Lux Esotérica, que nesses dias está estudando o Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, que traz para nós estas informações importantíssimas desta filosofia perene, que é o hermetismo, que brotou no Antigo Egito há cerca de 50 mil anos atrás, com o surgimento do instrutor do mundo para a civilização egípcia, onde ele foi Thoth, o deus Thoth, aquele que entre os gregos e romanos ficou conhecido como Hermes, o três vezes grande. E realmente é a nossa satisfação estar conduzindo esse trabalho, trazendo para vocês uma afinação muito grande com esses princípios esotéricos, meus amigos. Sabemos que vocês estão aqui nos ouvindo porque vocês estão à busca da luz, a luz que já está dentro de vocês, mas nós precisamos nos conduzir nesse mundo até reencontrarmos perfeitamente essa luz. Daí a importância das informações, a importância da nossa acomodação dentro desses princípios esotéricos, porque eles são um caminho seguro para a nossa espiritualidade. Elas são informações que nos conduzem por um caminho já trilhados pelos grandes mestres, pelos grandes discípulos da sabedoria. Porque o mundo hoje tem muita sabedoria, meus amigos. Hoje existem rios e rios de tinta sobre os verdadeiros continentes de papel, que são os livros. Mas o difícil realmente é praticar esses preceitos, é colocá-los em prática na nossa vida, no nosso trabalho, dentro do nosso ambiente onde nós convivemos. É importante que nós vivamos esses preceitos, e realmente nós estamos aqui para cumprir esta missão, trazendo para vocês de uma forma vívida, de uma forma informativa, que não liga vocês a nenhuma organização, a nenhuma seita, a nenhum tipo de formulação que prenda vocês a qualquer estrutura. Na verdade, o homem é absolutamente livre, porque nós viemos exatamente do espírito da liberdade total, daquele grande ser que primeiramente emanou a todos os seres. E o nosso espírito se prendeu à matéria por sua única e exclusiva vontade, para galgar estágios de experiência, estágios onde ele está buscando não só aquilo que ele já tem, aquilo que é a transcendência, que é a onisciência, a onipotência, que são poderes divinos, mas nós estamos aqui para nos tornar mestres humanos. A humanidade, esse sentido de fraternidade, o sentido de domínio sobre a matéria, das suas forças, é isso que nós viemos buscar, meus amigos. Então nós estamos aqui nesse mundo não como condenados, não como exilados. Nós viemos aqui buscar realmente a experiência, viemos buscar aquilo que é diferente daquilo que nós já tínhamos, porque a nossa chispa divina já está perfeitamente engastada no seio divino, brilhando e radiando como o Espírito de Deus brilha. Mas, diferentemente do nosso grande arquiteto do universo, que já esteve em outras construções e tem uma grande experiência, porque esse grande Espírito Solar que preside o nosso sistema, esta sua encarnação não é a primeira, meus amigos. Já o nosso Logo Solar já criou em outra oportunidade um outro sistema solar. Este é o segundo sistema solar que ele cria, desde a nebulosa inicial, emanando os seres que aqui habitam e fazendo realmente se manifestar um novo universo. E como nós, ele também um dia foi uma chispa, ele também um dia foi apenas uma potência, mas ele cresceu em sabedoria, aprendeu a juntar mais matéria, mais vida, mais consciência, aprendeu a manifestar inteligentemente os processos da consciência, e assim ele se transformou num ser cósmico. Então, como bem instruiu Jesus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, porque ele é a fonte, ele é o verdadeiro poder, o poder, a sabedoria, a força, a beleza, a consciência, tudo que é superior, tudo aquilo que é divino, e toda a manifestação vem da sua mente, do seu coração, que pulsa no centro do nosso sistema solar. Esta maravilhosa estrela que de 11 em 11 anos pulsa com maior intensidade, assim como o nosso coração bate, tem a sua sístole e a sua diástole, o coração do sistema solar também bate, meus amigos, obviamente que numa frequência diferente da nossa. Nosso coração bate cerca de 70, 75 vezes por minuto, e o coração do sistema solar bate e pulsa mais fortemente a cada 11 anos. E tudo que é vivo sobre esse planeta depende exatamente deste sangue divino que emana em todas as direções, que não faz diferenças entre pobres e ricos, entre aqueles que têm saúde ou estão na doença, entre aqueles que estão em depressão ou que estão na alegria. Deus e a sua energia não faz distinção, meus amigos. Os raios solares se emanam por todo o universo, e trazem a vida até o nosso planeta. Então nós temos que amá-lo sobre todas as coisas, porque se nós podemos fazer alguma coisa de boa nesse planeta, é simplesmente imitar o seu exemplo e também nos doarmos, despejarmos toda a nossa vida em benefício do nosso próximo, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país e do nosso planeta. É simplesmente a isso que nós somos convidados, estando aqui sobre esse planeta, meus amigos. E as informações do Caibalion simplesmente iluminam ainda mais esse caminho que nós estamos trilhando. E chegamos no capítulo 6 do Caibalion, que vai nos falar sobre o paradoxo divino. E antes do texto, existe uma frase de sabedoria que diz o seguinte: os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir suas leis. Estes tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos por causa da sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei aqui com L maiúsculo contra as leis aqui com L minúsculo, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável, e deste modo triunfa. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos planos superiores. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Assim nos informa o Caibalion. E vale a pena repetir essa frase: a transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. A transmutação não é uma denegação presunçosa, é a arma ofensiva do mestre. Porque nós somos convidados, meus amigos e minhas amigas, a não só conhecer a sabedoria esotérica, mas principalmente nós somos convidados a praticá-la, porque a teoria sem a praxis de nada vale. E assim os sábios sabiam muito bem disso. Então as escolas de mistério do passado eram escolas extremamente práticas, muito menos teóricas do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Inclusive entre os gregos, aqueles que são reconhecidos atualmente pelas escolas filosóficas como o nascedor do tipo de pensamento moderno, entre os gregos, o verdadeiro sábio, né? O Sophos, né? Que deu origem ao termo sofia, né? Ou sabedoria, conhecimento, aqueles que tinham conhecimento, que eram os sofós, eram pessoas extremamente práticas. Não eram, como muitas pessoas erroneamente imaginam, pessoas cheias de ideias na sua cabeça, que eram transmitidas para as outras pessoas à guisa de aulas, à guisa de instruções. Não, meus amigos, o verdadeiro sábio é aquele que sabe fazer. Existe uma frase popular que tem muita sabedoria e diz o seguinte: aquele que sabe, faz. Este é o primeiro e este é o verdadeiro sábio. E continua jocosamente a frase, né? Aquele que não sabe fazer, ensina. E é isso que a gente vê muito por aí. Hoje tem muita gente ensinando e não sabe fazer, mas sabe ensinar, né? E ensinar sobre coisas que muitas vezes essas pessoas não dominam, né? E, concluindo a frase, aquele que sabe faz, aquele que não sabe fazer ensina, e aquele que não sabe nem fazer e nem ensinar, simplesmente administra. E é isso que a gente vê muito hoje em dia. Há muita gente querendo administrar, há muita gente querendo mandar, principalmente nos níveis governamentais, e parece que as pessoas têm pleno conhecimento dessa frase, porque hoje aqueles que nos governam são pessoas que não sabem fazer, e muitas vezes não sabem ensinar, e muitas vezes não sabem, não têm conhecimento de coisa nenhuma. São pessoas apenas espertas, espertalhões, que não se prepararam, que não têm realmente sabedoria para levar a humanidade para um outro nível. Porque as condições estão aí, meus amigos, para nós irmos para um nível superior. E esse tema do paradoxo divino, ele vem nos colocar exatamente isso. Ele vem nos colocar um conhecimento prático, né? Porque através da teoria que o Caibalion nos coloca, em todos os outros princípios que nós já estudamos, de que existe a totalidade da consciência no nosso sistema solar, do todo e da mente de Deus emanam todos os projetos, tudo aquilo que vai ser executado pelos pedreiros, pelos operários. Então, o grande arquiteto do universo, o grande geômetra que está por trás dos acontecimentos, ele emana e ele cria o universo com a sua mente, e cada átomo desse sistema solar está, nesse exato minuto, sendo sustentado pela mente divina. Se Deus parasse de pensar no nosso sistema solar nesse instante, todos nós desapareceríamos, todos os átomos se resumiriam naquilo que eles realmente são, ou seja, simplesmente a dobraduras do espaço-tempo, meus amigos. A matéria que nós julgamos ser algo tão consistente, aquilo pelo qual tanto nós brigamos e nós pelejamos nessa vida, porque ao existir, como nós comentávamos hoje, e existir significa estar fora de si, estar fora da sua essência. Aqui nesse mundo nós não estamos na nossa essência, nós estamos fora, nós estamos existindo, ou seja, nós estamos fora de nós mesmos, nós viemos aqui para fora para fazer alguma coisa. E todos os atos da nossa vida, meus amigos e minhas amigas ouvintes, nós fazemos para nos sentir vivos. Cada ato, cada gesto da nossa vida tem uma finalidade única. Nós queremos sentir a nossa vida sobre esse planeta. E é por isso que nós lutamos nas nossas profissões, no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas organizações. Cada uma delas tem uma função: tornar a cada um de nós cada vez mais vivo, cada vez mais ativo. Mas, num certo momento, nós nos confundimos. Porque se nós não estivermos conscientes de que nós estamos fora da nossa essência, que a nossa verdadeira essência é o plano da mente, o plano da consciência de Deus, de lá é que nós viemos, de lá para lá é que nós voltaremos, meus amigos. Então, muitas vezes nós nos confundimos com esse mundo aqui embaixo, aonde nós viemos buscar experiência, aonde nós existimos fora da nossa essência, através de uma manifestação que nos foi possibilitada por todas as hierarquias criadoras do universo. Esse nosso sistema solar possui 12 hierarquias criadoras, meus amigos. E a humanidade é apenas uma delas. E se os ensinos esotéricos do Oriente nos informam que dessas 12 hierarquias criadoras, 5 já terminaram o seu trabalho, porque foram aquelas hierarquias que vieram inicialmente convocadas de outros sistemas solares e vieram aqui auxiliar o grande arquiteto do universo a levantar esse templo maravilhoso que é o sistema solar, essa joia que brilha no centro do sistema, que é o coração de Deus, e todas estas mansões celestiais que são os planetas, que estão bailando numa harmonia universal, e todos nós, ao observarmos o universo, percebemos essa sinfonia cósmica que está ao nosso redor, e que cada um desses mundos está cheio de vida, está cheio de consciência, meus amigos. E aparentemente só no nosso planeta que existe vida, porque a vida aqui está no nível físico, no nível material. Então existem miríades de seres, existem cerca, quase chegamos, estamos chegando a 7 bilhões de seres humanos, mas para cada ser humano existem 60 milhões de insetos nesse planeta, meus amigos. Então façam essa conta aí, esse 7x6 aí, coloquem todas as casas de zeros ao lado, só de seres humanos e insetos, quantos que há nesse planeta? Toda a fauna, toda a flora, nós somos muitos, meus amigos, há uma diversidade. E não é apenas a humanidade que está usando esse planeta para evoluir. Há outras hierarquias criadoras evoluindo aqui conosco. Inclusive, há hierarquias que são extremamente simpáticas a nós, que estão cooperando conosco na nossa evolução, que é principalmente a hierarquia dos anjos, né? Ou seja, há esse grupo criador dos anjos se interessa muitíssimo pela nossa humanidade, porque nós somos praticamente da mesma energia, do mesmo tipo que os anjos. A única diferença que existe entre o anjo e o homem é que o ser humano tem um corpo a mais, que é exatamente esse corpo físico. Mas esse corpo físico vela a nossa consciência, nós ficamos iludidos, nós nos imaginamos separados, como se o limite da nossa pele fosse o limite entre o nosso eu aqui dentro e o universo lá fora. E isso é a grande ilusão, meus amigos, aquilo que no Oriente é chamado a grande ilusão da separatividade. Nós nos imaginamos separados do universo, das outras pessoas, dos outros seres, quer sejam seres materiais, quer sejam seres invisíveis e espirituais, e isso é a maior de todas as ilusões, e é a primeira que nós devemos combater, porque quanto mais permeáveis nós formos, quanto mais nós tomarmos consciência de que nós evoluímos conjuntamente com todos esses seres, que a vida humana só é possível não só com a contribuição de outros seres humanos, mas também de outros seres de outras dimensões, meus amigos. A dívida que nós temos com os seres das outras dimensões é impagável, meus amigos, porque há milhões e milhões de anos, principalmente a hierarquia criadora dos anjos nos auxilia. A cada criança que ingressa em espírito no ventre materno, ali está o trabalho de vários seres angélicos, de vários anjos, que são aqueles que conduzem aquela chispa divina uma vez mais para o contato com o corpo físico. E se as mulheres que têm esse privilégio de serem mães, de receberem esse milagre da vida e da existência, que é trazer uma pessoa do plano espiritual para a matéria se dessem conta, elas usariam esse período dos 9 meses da gravidez para entrar em contato com as 9 hostes da hierarquia criadora dos anjos, porque eles estão aí em volta dela, operando esse milagre que é a fusão de um ser espiritual com um corpo material. E cada um de nós tem essa dívida, como eu disse, uma dívida impagável, uma dívida de sangue, uma dívida de espírito que todos nós temos com esses seres, e a eles também devemos a nossa reverência devido a esse grande trabalho que eles fazem e devido ao seu grande anonimato, a sua grande impessoalidade. A grande característica da hoste angélica é trabalhar de uma forma anônima, de uma forma impessoal, porque os anjos, diferente de nós que temos o atributo do corpo, os anjos enxergam a luz divina 24 horas por dia, meus amigos. Eles veem a luz esotérica que dá nome a esse programa durante as 24 horas do dia. E na verdade não existe dia para eles. Existe apenas um eterno manifestar. Porque aquele que está na luz divina, na luz esotérica, na luz oculta que nós mencionamos aqui quando pronunciamos o mantra da vida una, esses seres jamais se perdem do caminho, porque a sua vida é o próprio caminho, a sua vida é realmente a sua espiritualidade. Ao contrário de nós que tentamos separar a nossa vida profana, a nossa vida profissional, a nossa vida sentimental, a nossa vida, todos os compartimentos que nós criamos, e aí nós criamos mais um compartimento que é o compartimento da vida espiritual, né? Então a pessoa diz assim: olha, hoje é domingo, eu vou na missa, ou hoje é o dia do culto, eu vou ver a pregação do meu pastor. Ou então aqueles nossos irmãos que são maçons, fala: hoje é o dia da loja, eu vou à loja, e esse é o dia que, se tudo correr bem, ele vai lembrar que ele também é uma pessoa espiritual. E todos aqueles que são membros de outras religiões, de outras organizações, quer sejam ritualistas, quer sejam religiosas, filosóficas, é só nesses momentos que nós lembramos que nós somos espirituais, meus amigos. E aí, essa grande ilusão, né? Esse grande crime consciencial de que é nós nos sentirmos separados, fica perpetuado na nossa vida e nós realmente ficamos muito presos aqui nessa matéria. Mas o que nos falou aqui o Caibalion é que, do outro lado da moeda, aqueles, né, muitas pessoas que começam a estudar, começam a se informar sobre a espiritualidade, descobrem e realizam com a sua mente de que o universo material, o universo que nós existimos, onde nós estamos, ele é apenas uma formulação temporária, uma formulação que não tem substancialidade, e aí são informados, como dizem os hindus, que nós vivemos no mundo de Maya, né? O mundo da matéria, o mundo da ilusão, e aí, infelizmente, é aquelas mentes deturpadas que imaginam que, sendo o mundo uma ilusão, sendo o mundo apenas algo temporário, que elas podem transgredir, que elas podem romper o tecido dessa ilusão, e que elas podem fantasiar, ou que elas podem ludibriar principalmente as outras pessoas, que é isso que elas acham que estão fazendo, mas principalmente ludibriando a si mesmos, porque essas pessoas começam a viver um mundo de fantasia, um mundo que substitui, né, a ilusão da separatividade pela ilusão de um eu inflacionado, de um eu que se imagina muito maior do que ele realmente é, o que torna a coisa muito pior, meus amigos. É pior, né? Pior do que ser ignorante é ter informações e fazer coisas erradas com essa informação, meus amigos. E há muitas pessoas fazendo isso por aí. Há muitas pessoas que foram instruídos nessa sabedoria e que, ao invés de fazer dessas informações uma ferramenta de libertação, não só para si mesmo, mas para os outros, passam a usar essas informações para manipular as pessoas, para aprisionar ainda mais essas pessoas, a criar mais ilusões na cabeça das pessoas e se locupletar muitas vezes materialmente, né? Explorando financeiramente, sentimentalmente, o que é pior, e intelectualmente, plantando na cabeça das pessoas ilusões inventadas, né? Dos seus delírios, dos seus devaneios, que infelizmente foram energizados pelas informações esotéricas, pelas informações espiritualistas. Então esse é um campo pantanoso e o nosso programa está aqui, meus amigos, para trazer essa informação sem nenhuma amarra. Vocês que estão ouvindo esse programa não estão afiliados a instituição nenhuma, vocês não receberam diplomas, nem medalhas, nem receberam graus. Aqui nós estamos dentro do que realmente existe. Cada um de nós é livre para viver a sua vida espiritual e para cultuar a sua própria espiritualidade dentro desses parâmetros que nós estamos aqui divulgando, ou não. Cada um de vocês é obviamente livre para seguir o seu caminho e para iluminar o seu caminho com as suas melhores luzes. Então nós estamos falando hoje sobre o paradoxo divino, meus amigos, e vamos ficar agora com um intervalinho com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. E gostaríamos de relembrar a todos que estão nos ouvindo aqui ao vivo nesta terça-feira, são 21 horas e 33 minutos, e vocês também podem ouvir os nossos programas gravados aqui no site da Rádio Esotérica FM e também no site da Loja Esotérica Virtual. E a todos também gostaria de informar que você que gostaria de repetir, ouvir de novo os nossos programas, de levar essa mensagem para outras pessoas que porventura não acessem a internet ou que ainda não conhecem o nosso trabalho, vocês podem adquirir a primeira série dos nossos programas, que tratou sobre o lado oculto das coisas. Já está à disposição no site aqui da rádio, da Loja Esotérica Virtual, o lado oculto das coisas, os 26 programas no formato MP3 para vocês ouvirem e estudarem aqui conosco. Mas vamos a um intervalo e voltamos a seguir ao vivo aqui no programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos e amigas ouvintes, que estão sintonizados aqui na Esotérica FM, no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na Esotérica FM, com a minha narração de Osmar de Carvalho, sempre trazendo para vocês os estudos comentados do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, os grandes textos que trazem para nós informações libertadoras, da mesma forma como a Rádio Esotérica FM está durante todo o dia aqui trazendo para vocês a boa música, sempre com interatividade total com vocês. E dando prosseguimento a esse tema, meus amigos, o grande paradoxo divino. Porque muitas pessoas que têm o seu pensamento muito ativo, pensamento realmente que tem a conexão com essas ideias, podem se indagar, mas se existe realmente uma lei de correspondência, né, de que o que está aqui embaixo é idêntico ao que está lá em cima, o que está lá em cima é idêntico ao que está aqui embaixo, muitas pessoas se perguntam: se nós, durante muitas horas do dia, temos sonhos onde nós ficamos eletrizados e presos ali durante alguns instantes, e quando nós despertamos, né, não ficou nada mais do que a sensação que foi tudo uma ilusão, muitas pessoas poderiam se perguntar: não seria esse nosso mundo, esse nosso universo, apenas um sonho, um devaneio da divindade? Está lá exercendo a sua consciência, está sonhando esse universo? Será que um dia ele não vai despertar e esse universo não vai se desfazer? Esse é um pensamento que muitos fazem, meus amigos, e alguns levam realmente a sério, né? Porque usando de uma forma inadequada o princípio da correspondência, porque seria uma infelicidade comparar o poder, né, que nós temos dentro da nossa consciência onírica, né? Quando nós estamos sonhando, o que está acontecendo ali não é meramente uma manifestação fantasiosa ou uma tentativa do nosso cérebro de enganar a nós mesmos. O sonho deve ser considerado como uma verdadeira janela para a nossa alma, meus amigos. Os sonhos fazem sentido se nós aprendermos a sua linguagem, e não nos deixa mentir Carl Gustav Jung, que analisou durante a sua carreira mais de 80 mil sonhos dos seus pacientes, e ele descobriu várias estruturas que se repetem. Então vale a pena inclusive anotar aqueles sonhos que você se recorda, porque ali está uma coisa sagrada, está uma coisa divina. É a sua alma, é o seu eu superior que está tentando se comunicar ali, meus amigos. Não é simplesmente uma fantasia, é uma criação do seu eu interno, do seu inconsciente, da sua alma, do seu eu superior, que está tentando deixar no seu cérebro uma informação. Só que a grande linguagem, né, do nosso eu interno, da nossa alma, não é simplesmente essa linguagem comum que nós usamos da palavra. O nosso eu interno, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais profundo e abrangente do que nós imaginamos. Então, normalmente, ele trabalha com símbolos, com emblemas e com imagens, meus amigos. Como diz aquela frase, né, uma imagem vale mais do que mil palavras. E é por isso que o nosso eu interno nos mostra o que está acontecendo com ele, ou o que está nos afligindo, ou o que poderia ser feito, né, ou qual é a problemática que está nos afetando, por meio de imagens. Então nós não devemos, se nós descartamos essas imagens, nós estamos cometendo um engano crasso, meus amigos. Porque ali está uma sabedoria que dificilmente nós vamos ter de uma forma consciente. Porque só as pessoas que meditam, né, com frequência durante muitos e muitos anos é que atingem na sua meditação estágios tão profundos quanto é o estágio do sono, e quando esse sono se converte em sonho e a pessoa entra no estado onírico. Porque ali está realmente aquilo que os ocultistas medievais chamavam verdadeiramente de imaginação. Mas não imaginação como fantasia, como invenção, como irrealidade, mas sim imaginação como a manipulação das imagens da nossa consciência, do nosso inconsciente também, para tentar passar uma mensagem. E muitas vezes nós não nos conscientizamos que nós estamos aqui a serviço desse nosso eu interno, meus amigos. Isso é super necessário nos conscientizarmos, porque sim, realmente o universo, ele é uma criação mental, uma emanação mental, mas nós não devemos jamais tentar ir contra as leis que estão regendo essa manifestação ilusória, meus amigos. Nós não devemos achar que nós vamos nos libertar do universo simplesmente negando esse universo, negando a nossa vida material, negando as nossas energias, né? Jogando, como nós dissemos outro dia, os problemas para debaixo do tapete. Muito pelo contrário, porque nós já falamos aqui num outro programa que se existe, né, uma verdadeira transmutação, e a frase aqui do Caibalion é exatamente a seguinte: o domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vida e em imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. A transmutação não é uma presunção, uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. Porque a coisa mais importante que nós temos que nos conscientizar, meus amigos, é que o poder de inverter todas as situações, e aí nós estamos falando do nosso mundo interno, do mundo da nossa consciência, é o poder de exercer o controle, o domínio da nossa mente. É o campo de batalha de toda a evolução, meus amigos. Os orientais, inclusive, né, do sufismo, né, que é a tradição esotérica da religião muçulmana, eles dizem o seguinte, de que o ser humano é um anjo que, né, está em contato com um animal por intermédio do quê? De uma mente, né? A mente, ela é o fator decisivo e ao qual nós temos que cuidar com muito carinho. Nós temos que saber exatamente o que que alimenta a nossa mente, o que que entra nela, né? O que que sai dela, principalmente, porque e essa entrada e saída a gente não tem normalmente muita consciência. Os iogues dizem que uma pessoa chega a fazer 30 mil pensamentos num dia, e pensamentos são argumentos, imagens, né? Lembranças, raciocínios, contas, coisas que nós fazemos com a nossa mente, com os poderes da mente. Somando isso tudo, deve dar entre 20 mil e 30 mil num dia. E isso se estende também para o período onde nós estamos dormindo, que apesar do corpo ficar inconsciente, a nossa mente continua trabalhando, continua pensando, continua se emocionando. Mas a mente é o grande princípio que nós devemos nos conscientizar para evoluir, meus amigos. Porque se nós não entendermos que ela é como o corpo, também alimentada, né? E hoje há uma consciência muito nítida, tanto nas escolas psicológicas, e isso também sempre existiu nas escolas orientais, nós temos que estar consciente de que tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós percebemos com os sentidos, né? Toda a informação que vem para nós é eternamente registrada pela nossa mente, meus amigos. Não há absolutamente perda de informação na nossa mente. O fato de nós não conseguirmos acessar o que que nós comemos no almoço há um ano atrás é simplesmente uma incapacidade do nosso cérebro de focalizar essa informação na luz astral. Mas essa informação está lá, está gravada, né? Não só todos os atos, tudo aquilo que nós ouvimos, todos os programas de TV, todas as páginas de jornal, todas as revistas, todos os filmes, tudo que nós vimos né, nos meios de comunicação que nós ouvimos dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos, todas as buzinadas de carro, todos os anúncios de outdoor durante as viagens que nós fizemos, está tudo eternamente registrado na nossa mente, meus amigos, minhas amigas. Está tudo lá contribuindo ativamente para ser o que nós somos. Nós somos o resultado de todas essas informações que, quer nós quiséssemos ou não, entraram dentro da nossa consciência. Inclusive, saibam vocês que os magos modernos, né, aqueles que estão aí manipulando a cabeça das pessoas, né, e hoje não são mais aqueles personagens soturnos com roupas escuras e chapéus pontudos, mas sim hoje estão nos escritórios com ar-condicionado, estão atrás dos computadores, atrás das câmeras de vídeo e de cinema, estão lá criando peças comerciais que vão ser repetidas milhares, milhões de vezes para que vocês vejam aqueles comerciais, vejam aquelas peças publicitárias, e isso vai causar um efeito na consciência, na nossa consciência, meus amigos. Essas pessoas nos manipulam através da informação. Então façam um favor a vocês mesmos e não só a mim. Escolham muito bem o que vocês leem, o que vocês ouvem, aonde vocês vão, porque saibam disso. Não deixem jamais que façam, principalmente dos seus ouvidos, não deixem que transformem os seus ouvidos em pinico, meus amigos. Porque tem muita gente que vem falar com a gente para despejar coisa que não presta na nossa orelha. Então, sabendo disso, vocês, por favor, recusem, porque essa informação vai lá para dentro, e se for aquela informação que normalmente se coloca, né, nos sanitários ou nos pinicos, aquilo vai lá para dentro da gente e com certeza vai ter um efeito destruidor, um efeito desagradável dentro da nossa consciência. Porque aquele que quer evoluir, aquele que quer ir para cima, tem que realmente colocar para dentro do sistema cada vez mais informações relativas à divindade, à libertação, à beleza, à harmonia, à consistência filosófica, tudo aquilo que realmente tem a ver com o mundo divino, com a espiritualidade. E isso depois vai ter um output, ou seja, vai dar uma saída, um resultado. E isso vai sair no nosso comportamento, no nosso caráter, como nós nos comportamos, se nós respeitamos os outros ou não. Tudo isso vai depender do que entrou dentro de nós. E muitas vezes, e isso realmente vocês precisam estudar detidamente, a arte da transmutação que o Caibalion ensina e que a alquimia ensina, ela é justamente a arte de integrar aqueles elementos que nós não gostamos, né? Não é a arte de você trabalhar sobre coisas agradáveis, sobre coisas que nós sabemos que já são boas, que já são belas, né? Hoje a psicologia já conhece isso, né? E fala na chamada integração do lado sombra, né? Porque nós temos realmente um lado sombrio, nós temos um lado que nós não queremos enxergar, nós temos defeitos, temos falhas, temos lacunas na nossa formação, no nosso caráter, e muitas vezes nós não queremos olhar para isso. Então nós somos pessoas pela metade, meus amigos, porque nós não olhamos para esse lado, e esse lado aí está com muita energia. Então a transmutação alquímica, nós já falamos isso em outro programa, falando da matéria-prima, né? Toda transmutação, ela é feita sobre uma matéria, né? Aqueles, né, iludidos que acham que a matéria da alquimia é o carvão ou que é outra substância material, esses aí estão completamente perdidos, né? Porque o ouro já está aqui conosco, está na nossa aura, mas o que está encobrindo esse ouro é exatamente essa matéria escura, esse lado escuro que nós não queremos enxergar. Porque quando vocês se retirarem para meditar, vocês se recolherem para pensar, lancem os seus olhos no momento de reflexão, meus amigos, sobre aqueles pontos obscuros da sua personalidade, aqueles momentos, aquelas situações que vocês falharam, que vocês erraram, que vocês se comportaram mal. Porque se vocês forem capazes de compreender isso, se vocês forem capazes de se perdoar, se vocês forem capazes de oferecer no altar da sua espiritualidade esses erros, essas falhas, essas lacunas de caráter, se vocês colocarem isso no altar do seu espírito, meus amigos, vocês vão descobrir uma coisa maravilhosa. Vocês vão descobrir que essa energia se desprende. Porque muitas vezes a pessoa passa décadas aferruando dentro da sua consciência esses defeitos, colocando debaixo do tapete aquelas coisas que ela não quer ver. Mas tudo aquilo tem uma energia, é a energia divina que também está ali. É a informação que está na nossa consciência, está na nossa mente. E aí vocês vão descobrir uma coisa sensacional, meus amigos. E quando essa energia se liberta, quando vocês perdoam, né, não só as outras pessoas, porque às vezes é fácil perdoar uma pessoa, porque nós concluímos que uma pessoa é ignorante, que uma pessoa é desinformada, que uma pessoa é mal educada, e ela nos ofende, ela nos agride, depois nós perdoamos. Agora, se auto-perdoar, se auto-reconhecer como pecaminoso, como errado, como ignorante, como alguém que tem falhas, que tem fissuras na sua identidade, aí está realmente um bálsamo, meus amigos, que vocês não sabem quanta energia está lá debaixo daquele tapete. Ali tem ouro ali, mas vocês precisam transmutar isso. E não é fácil. Não estou dizendo aqui que esse processo é fácil. Muitas pessoas entram num processo de psicoterapia, por exemplo, que é basicamente a mesma coisa, e ficam ali 10, 20 anos fazendo a terapia, porque o terapeuta vai ali escavando, vai trazendo para a pessoa, ajudando a pessoa a se enxergar. Agora nós, espiritualistas, temos que fazer isso sozinhos, meus amigos. Precisamos realmente lançar esse amor divino que nós sabemos que Deus emite por meio da sua energia e que pulsa no nosso coração. Nós temos que lançar sobre nós mesmos, porque retomando aquele ensinamento de Jesus, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com a maior intensidade do nosso coração. Mas ele também disse que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus amigos, a primeira pessoa que vocês têm que amar, que vocês têm que respeitar, que vocês têm realmente que incluir, que vocês têm que perdoar, que vocês têm que dar todo o afeto do universo, é para vocês mesmos, meus amigos. É preciso ter muita autoestima para poder suportar uma caminhada espiritual. Então, se vocês lançarem essa luz que é superior, esse amor que é superior, sobre aqueles problemas que vocês não querem enxergar, sobre aquelas falhas, sobre aquele dia que vocês, né, treslocadamente fizeram uma coisa impensada, e vocês podem ter magoado outras pessoas, mas pior do que tudo, porque dentro da nossa consciência está aberto 24 horas por dia um tribunal, meus amigos. E a cada passo que nós damos, a cada ato que nós fazemos, esse tribunal analisa, julga e instantaneamente dá um veredito. E esse veredito não tem recurso, não é que nem a justiça aí dos países, a justiça do mundo, que a pessoa perde na primeira instância, vai para a segunda, manda até para o Supremo Tribunal. O tribunal da nossa consciência já emite uma sentença e nós muitas vezes fazemos de conta que não estamos ouvindo. Porque se vocês pegam uma agulha de alguém que não tem significado nenhum, que não tem valor nenhum, mas aquele juiz lá dentro da nossa consciência diz: você errou, você está cometendo um crime, você não pode fazer isso aí que você está fazendo. E nós vamos passando por cima dessa voz, dessa luz que está dentro de nós, porque isso é que é o verdadeiro ethos, a verdadeira ética. E jamais nós podemos ser felizes, meus amigos, se nós não ouvirmos permanentemente, não estarmos de acordo com essa voz interna. Porque ela é um farol, é um sinaleiro ali, que está indicando qual é o caminho correto. E quando a coisa não tem mais volta, porque você fez alguma coisa errada, o veredito foi colocado, você errou, e você leva aquele problema para casa, e você faz de conta que ele não existe, e você joga debaixo do tapete, ou você quer esquecer aquilo, mas a energia da consciência ficou presa ali. Então, isso aí precisa ser motivo de reflexão. Vocês precisam observar isso, jogar o fogo da consciência, ter coragem de se enfrentar e realmente usar as energias superiores para fazer a transmutação. Vocês precisam, né? No papel é muito fácil, né? Como a gente vê lá Jesus recomendando, né? Se alguém te der uma bofetada na cara, dê a outra face. Se alguém vier roubar o teu casaco, já aproveita, dá a sandália também, né? Ou orai pelos vossos inimigos, né? Assim, na teoria, é fácil, inclusive porque é alguma coisa lá fora. Agora, se auto perdoar, meus amigos, isso é uma coisa divina. Tentem fazer isso, nem que seja com um item. Puxem aí no arquivo dos problemas da vida de vocês e façam um processo de análise, façam uma transmutação e se perdoem por vocês terem errado, e vocês vão ver que na sequência vai ser libertada uma energia e vai vir uma alegria para vocês, a alegria de vocês terem se apaziguado, de vocês terem resgatado aquele objeto que foi para debaixo do tapete, porque ele volta para a mesa de trabalho, e vocês estarão assim se tornando mais íntegros e mais realmente parecidos com o todo, com o tudo, porque vocês estarão realmente mais inteiros, mais integrais, tudo isso usando as faculdades superiores da nossa mente. Então, meus amigos, hoje eu nem quis fazer muito a leitura desse capítulo, porque realmente ele traz informações bastante repetitivas com relação aos outros tópicos, mas eu espero que vocês tenham apreciado, que vocês tenham conseguido refletir um pouco mais, né, com relação a esses tópicos do Caibalion. E amanhã nós vamos dar prosseguimento, né, aos nossos comentários sobre o Caibalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência de vocês aqui durante a noite, e também agradeço a todos que estão nos ouvindo em outros horários pela internet, ou então que receberam ou adquiriram esse disco, né, para ouvirem no conforto das suas casas, ou então no trajeto, no percurso, né, dentro da sua casa, do seu trabalho, qualquer lugar, ouvindo as gravações em MP3. Agradecemos do fundo do coração a oportunidade de estar aqui a serviço de vocês, amigos, transformando esses conhecimentos em propostas reais, em algo que realmente seja motivador, que seja emocionante, que seja algo que toque não só a mente, mas o coração de vocês, para que nós estejamos juntos, né, num mundo cada vez melhor, que nós vamos construir com as nossas próprias mãos. Então, vamos encerrar esse programa pronunciando o mantra do ser interno, o mantra que vai, uma vez mais, nos reconectar com a nossa natureza essencial. Vamos, uma vez mais, relaxar o nosso corpo, procurando fechar os nossos olhos, respirando lenta e profundamente. Sintamos, meus amigos e amigas, uma vez mais, aquele brilho da nossa chispa divina no centro dos nossos corações. A luz oculta, a luz esotérica que brilha nesse pulsar do nosso coração, que se distribui para todos os pontos do nosso corpo. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, que a bênção do Mestre siga para todas as suas consciências. Nós estamos separados fisicamente, no tempo e no espaço, mas com certeza estamos muito unidos nesta egrégora que existe no plano mental, e agradeço muito a oportunidade de ser o focalizador para todos vocês, de todas essas bênçãos, de todas essas informações, conhecimentos, dessa sabedoria que nós vamos tornando reais em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos estar aqui na próxima edição desse programa, continuando aqui o estudo do Kybalion e fazendo acontecer e aprofundando, como sempre, os conhecimentos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, fazendo brilhar cada vez mais a nossa realidade espiritual. Uma boa noite a todos, um bom descanso. E até amanhã, amigos, quando retornaremos aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Grande abraço para todos, até a próxima, meus amigos e amigas ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.